vida já ganhei. Tantas coisas e perdi, experiência lucrei, da esperança não fugi. Sou violeiro, a quem está me ouvindo, trago meu repente, vem ouvir, Senhor. Sou cantador e todo mundo chora quando na viola canto a minha dor. Sou cabra macho, nordestino e forte, essa história de sorte é pra sonhador. Sou cangaceiro pra quem mata rindo, sou até bondoso pra quem quer amor. Sou violeiro, a quem está me ouvindo, trago meu repente, vem ouvir, Senhor. Sou cantador e todo mundo chora quando na viola canto a minha dor. Sou cabra macho, nordestino e forte, essa história de sorte é pra sonhador. Sou cangaceiro pra quem mata rindo e sou até bondoso pra quem quer amor. A vida me ensinou a usar amor e dor. A vida me ensinou a usar amor e dor. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Não dispenso as virtudes da vida. Quem pediu a mão, o que sou hoje, agradeço a vida por me ensinar a viver neste mundo.